com ele. Nós não vivemos só de amor. Nós vivemos de dinheiro. Quem vive de amor? Amor não enche barriga. Mas ela é vida louca. Descendo a ladeira. Nasce ideia com ela. É força. Mas ela é vida louca. É mulher guerreira. Ela não fica de toca. Mas ela é vida louca. Descendo a ladeira. Essa é mais uma produção de DJ Cap. Aí sim. Fica de boca, mas ela é. Vem ela, moleque, com brilho na boca. Toda sensual, malandra, vida louca. Descendo a ladeira, paga no rebolado. Novinha criminosa, bonde pesado. Picadilha, roubou sua atenção. Não anda, desfila, modelo, tesão. Do morro pro asfalto, destrói coração. De salto, Luiz 15, ela é top, chavão. Trabalha, estuda a semana inteira. Final de semana, ela vira funkeira. Vestido vermelho da Louis Vuitton. Em frente ao espelho, retoca o batom. Ela é zica, estrategista. Chave de cadeia, cérebro terrorista. Vida louca, inimiga do sistema. Cola no bang, prossegue o tema. Mulher guerreira, boa noite Cinderela, mina ligeira, mente pensante, arquiteta do crime, vida louca original, nome do filme, tá na pista, na marginal, de rolê no camarote, faz vítima fatal, mente criminal, muito perigosa, artigo 57, periculosa, sua vítima. Acordou segunda-feira, dentro do motel, dopado, sem carteira. Mina embaçada, topa qualquer parada. Se liga na pegada aí, rapaziada. Considerada VL de quebrada, onde ela traca, é respeitada. Semana inteira, uma pessoa normal. Fim de semana, Mary Jane criminal. Ela sorriu pra mim, com esse jeito louca me deixou doidinho. Ô, minha nega, não faz assim. Quero sua boca aqui só pra mim. Me deixa em choque com seu jeito sexy. Nesse rebolado, nesse sobe e desce. Maltrato, pai, vai, me enlouquece. Deus, olhai pra mim, ouça essa prece. Quero essa mina, eu quero toda, toda. Quero ver se é isso, nega, vida louca. Mago falou pra eu ficar ligeiro. Esqueci de tudo com esse seu cheiro. Passou, senti, Dolce & Gabbana. Que olhar fatal, meu Deus, que dama. Corpo sensual, vou pagar pra ver. E que se dane, o resto deixa acontecer. Mas ela é vida louca. Descendo a ladeira. Oh, God.